poderoso, sete vem, vale berreão, causa desgosto. Abaixa o som do moleque que tu joga no escoto. Uma paca de vida louca que te mostra o calabouço. Nosso som é os coros, prego na sua cara. Minha verdade incomoda, acorda mais do que na vale. É caralho, mal comecei, já tô tendo fome. Imita do espelho e grita. Demorado, muito louco, chapado de muita aula. Falador já tá tremendo, temendo por sua alma. Me desculpa, mas lésio e humildade, cantando deu aula. Aqui não tem idiota, senti o resto de bola. Eita porra!